Pentago, voilà. GMA251, Paraguai 2 aprovado, 360, via Pesolono 0, de Taubaté, Tango Biragüera, posto conforme. Decola Dono 0, curva direita após decolagem, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5507, controle 120, decimal 8. Guarulhos aprovado, nível 320, via Pesulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Air, após conforme rota. Decolada 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 55, 1 MEI, Trulli 120, decimal 8. 3171, não chame pronto, deixa eu ver o seu nome. Pronto para o TAP, deixa na linha 2. Principal Índia, ponto espera da 10, torre 18, decimal 95. Ajuste de altimetria 10, 17, deixa na linha 6251. Bom dia, 251, tá livre a linha e decolar, pistão no zero, ventuno 40 graus, uma dúzia nós, 12 nós. Decimal 1, decola os 3, 1, chama em controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 1208, obrigado, bom dia, chama 6251. Controle Salvador, chama 6251. 6251, contato radar, vou para o nível 360, vou em Lida. 350 Lida, corrente 360, na Flor de Lida, chama 6251. Salvador, muito bom dia. Bom dia, torre na escuta. Essa é a frequência do Paulo? Essa é da torre, confirme, tá chamando a torre? É, já foi um teste de áudio. 3-5 na transmissão. É 6251. Prossiga 6251. 25.1. Confirmando o 1-25.1. Afirmo. Antigo 251, com respeito, Xané 6251. 5 0 0, Scorch Island, Exam Arrival, Distance 4,000 feet, Canet 1017. Autorizado, segunda direita via Índia Alfa, Montespero 1-0, Torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-7, TAM 3-1-7-1. 1-0-1-7-4, autorizado, tá? Índia Alfa, 1-2-9-5, Testa 3171, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus com 13 nós. Aí decola pistão no zero, testa 3171. Salvador Azul, Alfa RXC Índia. Alfa RXC Índia, prossiga. Índia, solicito autorização de reboque parte 3 para parte 1, ping de número 8. Autorizado, reforça Alfa RXC Índia. Índia. 21, decolagem 44, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, 31, 71, 2500. 31, 71, bom dia, contato radar, vou para o nível 320, vou em Leda. Controle de Leda, 320, 31, 71. Danistado 00, descend 2000 feet, Phoenix 1017, final electric flow, report established for localized. Descend to 2000, clear ILS 10-10, and report established, Alamico 9500. Salvador, gol, golf e a gol. Golf, India, golf, prossiga. Bom dia, o golf e a golf. Faço autorização para reboque do parque 3, posição 5 com o meu, para posição remota 14, parque 1. India Golf, como o tráfego retaguarda, já iniciando táxi e reboque, após o tráfego em coordenação, está livre iniciar reporte para ingresso, pátio principal, Golf, India Golf. Positivo, aguardando a aeronave da Azul, informo na entrada do pátio, Golf, India Golf, obrigado. Paulo, bom dia, Tan Mike, Hotel Kilo, no Pátio 3. Mike, Hotel Kilo, prossiga. Solicita autorização de reboque do Pátio 3 para o Finger número 05, já contactado com a Enxaero. Hotel Kilo, informa um Boeing 737 da Gol, iniciando o reboque no Pátio 3. Ordene com o mesmo, se não interferir, tá livre iniciar e reporte na saída do Pátio 3 para ingresso do Pátio Principal. Mike, Hotel Kilo. Positivo no visual do Gol, obrigado. Alfa X-Ray India. India. Salvador Aramico, 9500, we are established, ILS 10. Thanks, Small Salvador Tower on frequency 118.95. 118.95, Aramico, 9500. Obrigado, boa noite. Salvador Tower, muito bom dia, Aeromexico 9500 on establishment ILS 10. Bom dia. Reporting over Alta Marca, Reef Landing and downward lock at altitude 10017. 1017, and we had landing gear down a lot, and called you back on the final and automarker, automaker 95. Solo Salvador, muito bom dia, Bianca. Paulo de Canavenga. Bianca. Salvador Tower, item Inc. 9500, auto marker, for runway 1, sir. Again, 9500, clear to land runway 10. The wind is 140 degrees, with 10 knots. And for our information, the runway 10 is wet. Okay, runway is wet, thank you. And clear to land 10, item Inc. 9500. Alô, confirme. Azul Alfa XR Índia, finalizando o reboque, Sing 8. Drago, bom dia. Bom dia. 1219 do Sola. Salvador, muito bom dia, Bianca. Oscar November Yankee. Oscar November Yankee, para o reboque, chamando 21, decimal 9, a frequência do solo. Na escuta do hotel Kilo? Kilo, prossiga, solo Salvador na escuta, amanhã. Próxima a adentrar o pátio principal, estamos autorizados? Reboque para posição 05. O Mike Hotel Kilo até o portão 05 autorizado, reporte ao término do reboque. Positivo, Bento. Living by the right. On the taxiway Fox. Approved tax remains this frequency. Approved tax via Alpha, come before taxiway Juliet. Okay, Fox in Juliet. And could you confirm the gate for us? Okay. Gate will be 1111. 9500. Approved tax via Alpha, remain this frequency. Alpha, come before taxiway Juliet. Okay, taxi via Alpha, and call you back, approaching Juliet, gate 11, Adam 8295, torre, muito bom dia. Passa pra minha frequência de saldo. Atenção de reboque, confirmando parte 3. Positivo. Bom dia, está em contato radar, agora 57 milhas do leste de Salvador. Foi na Praia de Mar, para a gente ficar ligada a Mari, reporte, e dá a um Airbus da TAM ingressando para parquear no portão 5. Poderia contactar infraero e confirmar novamente a posição de destino? Não, me perdoa, aqui é a UFIG número 10. Pátio principal. Atenção, 9BR aqui no pátio 3, inicia o reboque. É porta para ingresso, pátio principal. Sim, é que antes de entrar, vamos deixar um novamente. Gol, Golf e a Golf, formando o do reboque, no parque 1, no remoto 14. Obrigado, bom dia. Golf e a Golf, bom dia. Falou Mike, é aquilo parqueado da posição número 05, bom dia, obrigado. Aquilo, bom dia. And that'll make a 9500, we are approaching just... 9500 for taxi Juliet to stand 1111. Give me a Juliet to gate 11, Aramaico 9500. Muito obrigado. Bom dia, welcome. Confirme, chamando solo, confirme. Bom dia, é o gol 1911, que está bom. Bom dia, 961 no Galeão, copiou 360. 961 no Galeão, 360 aprovado. Via Uber November 85 Santa, é Moço. Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme, Moço e após conforme rota. Decolada 1-0, curva direita. Subida da El, após Leda, após direto Irume. Índia Romeu Uniforme, Mike Índia Irume. Aciona 5537, controle 120, decimal 8. Para o Galeão 360, que é o 998, que está após o ponto em rota, o Decolão 2-0, confira a curva direita, o centro de treino da El, então lida, após o Tiro 1, responde a 567, e o controle 5, 8, ou 9-1. Meta 961 no portão 7, chame para o pushback, seu nome é. Camarada, o 9-1. Solo, Salvador, mais uma vez, Avianca, Oscar na BMS, solicito autorização para adentrar o pátio principal até o FIG número 10. Transporte ao término, Oscar, November Yankee. Codesco para 2.000 pés, 2.007, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2.000, reportará já estabilizado ILS, X-ray ou Azul 277.